A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, agora no livro de Números. E é uma alegria poder compartilhar com vocês mais um livro. Já fizemos o capítulo 1 e agora vamos fazer o capítulo 2, que é muito fácil para compreendermos. Respeito à ordem que cada tribo ocupava e qual era o lugar onde marchar, em que lugar eles deviam marchar, melhor dizendo, junto a todo o povo de Israel. Isso é um grande ensinamento para que nós tenhamos ordem e esse ensinamento com relação à ordem, à disciplina, pode ser aplicado na família, tem uma característica, um papel, uma função que Deus designou. Cada igreja local também deve reunir a sua liderança e discernir qual é o ministério que Deus tem estabelecido especificamente para essa igreja. Nas duas igrejas que pastoreei efetivamente, nós temos muitas igrejas locais. E mesmo que haja uma ordem geral para toda a denominação, posso incluir também um pouquinho, claro que e a pastora Andréia e de sua família, mas tendo colaborado um pouco no processo de fundação, também a Igreja Aliança de Amor. Então, se somarmos as igrejas onde convivi, normalmente nós temos mais de uma igreja. E há um princípio geral, como no povo de Israel. Há um ministério específico para cada tribo ou para cada denominação. Por exemplo, na Igreja Católica, isso se percebe nas ordens religiosas, dependendo do carisma daquela ordem. Os franciscanos têm uma determinada característica. Os jesuítas têm outra característica, e assim por diante. Os dominicanos, outra característica. E mesmo dentro dessas ordens, cada casa onde eles congregam, ou cada convento, no caso da Igreja Católica, tem um carisma também, tem um trabalho, uma unção específica que Deus determina. Então nós precisamos aprender qual é o lugar e qual é o ministério de cada um de nós, individualmente, qual é o ministério da nossa família. Muitas famílias nem pensam nisso, mas Deus tem um plano para a família aqui expresso através do casas patriarcais. Nas denominações, cada igreja local tem um carisma específico. Uma igreja com muitas congregações tem um princípio geral, mas há carismas específicos de cada congregação. E, com relação a todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, não há dúvida que cada denominação foi levantada por Deus, aquelas que foram de fato levantadas por Deus, não outras que estão aí só para fazer número ou até distorcer a palavra ou enganar as pessoas. Não, isso não. Mas aquelas que são genuinamente de Deus, cada denominação tem um lugar para marchar, tem uma tarefa a realizar, tem um ministério específico. E uma vez que nós compreendamos qual é o nosso ministério específico, qual é o nosso estandarte, qual é a nossa característica ministerial, para que Deus nos levantou, para que ministério Deus nos levantou, então nós podemos realizar a obra missionária com mais excelência. Tá bem? Esse é o sentido do texto. Mas, mesmo assim, como vocês sabem, eu creio na palavra do Senhor e sei que só a leitura da palavra já é suficiente para nós entendermos muitas coisas. E ainda outros comentaristas e aprendemos mais ainda com comentaristas, com livros que nos ajudam a perceber qual é a nossa teologia, qual é a nossa característica, qual é o nosso ministério, ou seja, qual é o nosso estandarte, em que lugar nós temos que andar junto ao povo de Deus e qual é o ministério que nós temos que desenvolver. Tá bem? Nesse caso, a teologia de cada denominação fundamenta os ministérios que serão realizados. Leamos então o capítulo 2 de Números. Diz assim o texto: Falou o Senhor a Moisés e a Arão, e disse: Os filhos de Israel acamparão um junto à sua bandeira, cada um, perdão, junto à sua bandeira. Perceba. Cada um junto à sua bandeira. Isso não dividia o povo, isso não os tornava separatistas em Israel. Não, isso definia a característica daquela tribo. Então, disse o Senhor: os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Casas patriarcais, nós podemos entender que dizem respeito tanto ao trabalho na nossa vida pessoal, família e igreja local. Acamparão ao redor da tenda do encontro, ou seja, o lugar onde Deus se manifestava em meio ao povo de Israel, a uma distância determinada. Por que, pastor, uma distância determinada? Porque quem estava mais próximo da tenda do encontro, quem devia armar, desarmar, nós falamos isso no capítulo 1, eram os levitas. E os outros todos estavam também ao redor, cada um numa direção, cada um numa posição, melhor dizendo, cada um numa posição. E todos fazendo parte de um só povo. Isso é o que Deus deseja para todos nós, seguidores de Jesus. Versículo 3: Estes são os que acamparão ao oriente. Veja bem, a leste, os exércitos de Judá acamparão junto ao seu estandarte. O líder de Judá será Nazon, filho de Abinadab. Seu exército é de 74.600 homens. Olha a necessidade do arrolamento, da ordem, de sabermos quantos somos, né? Primeiro, por que Deus nos levantou? Para que Deus nos levantou? É a melhor colocação. E depois, quantos somos? E o que devemos fazer para agradar o coração do Senhor? Versículo 5: A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael,

foi feito a partir de suas famílias e casas patriarcais. Os que foram listados desses acampamentos, segundo seus exércitos, são ao todo 603.550 homens. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto a seus estandartes e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. Aleluia! Que assim seja conosco, irmãos e irmãs. Esse é o último versículo. Podemos dizer, assim sendo, os seguidores de Jesus realizarão tudo o que Yahvé tenha nos ordenado, assim como o povo de Israel seguia o que tinha ordenado a Moisés. Nós temos não só o Pentateuco de Moisés, mas todo o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. Eles acampavam junto a seus estandartes. Nós temos que nos juntar aos nossos estandartes. E depois partiam cada um com o seu clã. Então nós temos que unir os clãs e partiam junto com a sua família. Nós temos que partir junto com a nossa família. Aí é a necessidade da unidade familiar também. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com você sobre a caminhada organizada. Cada cristão tem o seu lugar na mesa do Senhor. Preste bem atenção nisso. Cada cristão tem o seu lugar na mesa do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo contempla a ordenação das tribos ao acampar. Todas as tribos deviam acampar ao redor da tenda do encontro, a uma certa distância, é claro. E cada qual deveria colocar seu estandarte tribal, é o que eu disse acerca de cada família, no ministério, primeiro pessoal, depois familiar, depois da igreja local, depois da denominação a qual você pertence. Foram organizados da seguinte maneira: ao norte da tenda da presença do Senhor, Naftali, Aser e Dan, que lideraria esse grupo. Então o Senhor tem ordem, irmãos e irmãs, e estabelece o princípio da liderança. Nesse caso, quem liderava era a tribo de Dan, dos que seguiam ao norte da arca, a leste, Issacar, Zebulon e Judá. Judá que liderava as três. Ao sul, Gade, Simeão e Ruben, que liderava os outros. E a oeste, Manassés, Benjamim e Efraim, que liderava os três. Veja, sempre o princípio da liderança e sempre uma tribo que lidera as outras. No caso das igrejas com muitas, denominações com muitas igrejas, sempre tem uma liderança. Pode ser uma liderança distrital, como é na Igreja Metodista, pode ser uma liderança regional, como é em outras denominações. Pode ser uma liderança nacional, o que importa é que haja um princípio de liderança. Ao sul, Gade, Simeão e Ruben, que liderava as outras, e ao oeste, Manassés, Benjamim e Efraim, que liderava as três. É o mesmo princípio que nós utilizamos na Assembleia de Deus. E assim será também na comunidade que eu disse do pastor Wagner, pastor André e de toda a família lá na Aliança de Amor. Irmãos e irmãs, todas as tribos de Israel marchavam juntas, e nós temos que marchar juntos para cumprir a vontade do Senhor, tendo suas bandeiras e exércitos. Então eu mencionei no primeiro capítulo, nós temos que ter a bandeira. O que é a bandeira? É só um símbolo que a denominação escolhe? Não, não pode ser isso. Ela tem que refletir qual é o ministério que Deus estabeleceu para cada uma das tribos, ou no nosso caso, para cada uma das denominações. E temos que ter o exército de oração permanente, uma coisa que a gente tem em geral, mas vacila em alguns casos. Não mantemos um exército de oração, passo a passo, em todo o tempo do ministério, em todo o tempo dessa igreja local, em todo o tempo na denominação. É preciso estabelecer um exército permanente de oração. Não posso esquecer aqui do trabalho que foi feito pelo Júnior, Soraya, Junque e a sua família, que formaram um verdadeiro exército de oração na igreja metodista, ali na terceira região. E eu imagino que em outras regiões nós poderíamos mencionar outros nomes que eu agora de memória não me lembro, mas em cada igreja imagino que haja esse agrupamento ou esse ministério de oração permanente. E se não houver, deve começar a existir, deve começar a. Bem, à frente carregavam a arca do testemunho. Iam Judá, Issacar e Zebulon. Depois, Ruben, Simeão e Gade. Carregavam o tabernáculo, os meraritas e os gersonitas. Gersonitas vem dos descendentes de Gerson, filho de Moisés, assim como os meraritas, os descendentes de Merari. Em seguida vinham Efraim, Manassés e Benjamim, enquanto os coatitas, descendentes de Coate, carregavam o mobiliário do tabernáculo. Depois, fechando a marcha, Dan, Aser e Naftali. Quanto aos levitas, irmãos e irmãs, marchavam em meio às outras tribos. E nós temos que ter esses levitas, pessoas de ministério integral. Porque os levitas eram isso, não eram só cantores ou só músicos. Também cantores, também músicos, também ministros tocadores do shofar. Mas o ministério levítico ia muito além disso. E esse ministério era de dedicação integral ao Senhor. Por um lado, não receberam porção em terra. Por outro lado, as outras tribos o sustentavam. E assim é que nós devemos agir. Marchavam em meio às outras tribos. Tudo seguia a orientação do Senhor, irmãos. E Moisés e Arão coordenavam esse processo. Esses são os filhos de Israel, cujo recenseamento nós vimos no capítulo 1 e foi feito a partir de suas, olha a ordem, famílias. Eu ainda colocaria, eu escrevi esse resumo, mas a gente pode dizer, foi feito a partir de cada pessoa, e cada pessoa dentro de sua família, quando a família é da fé, já, ou então familiares da fé, né, se ajunta a um grupo, um pequeno grupo, com o qual mais se identifica, as suas casas patriarcais, que podem ser as nossas congregações, Os que foram listados desses acampamentos, segundo seus exércitos, são ao todo 603.550 homens. Irmãos, esse texto não tem nenhuma possibilidade de ser refutado, porque é um texto que teve todo o cuidado de um recenseamento. E naquela época nem fazíamos como hoje, né? Entrevistando um número X de casas e depois multiplicando e buscando coeficiente para saber qual é o número de habitantes de um país, de uma cidade, de um estado, qual é a quantidade de homens, de mulheres, de brancos, de pretos, de vermelhos, né? Que seriam os índios. Não, ainda não tinha. Era pessoa a pessoa, família a família, tribo a tribo. E nós devemos ter essa organização. Isso é muito importante. Se uma comunidade quer crescer, ela precisa, eu repito, de poder de Deus, que é unção, e precisa de organização. Muita gente ungida não frutifica tanto quanto poderia frutificar por falta de organização. E muita gente organizada poderia frutificar muito mais se tivesse, além da organização, também o poder do Espírito Santo de Deus. A unção de Yahvé, a unção do Espírito do Senhor, a glória do Senhor. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados. Depois nós vamos ver no livro de Números, perdão, nós vamos ver no livro de Números que haverá um recenseamento dos levitas. É porque eles tinham um ministério específico. Nesse primeiro momento estava se estabelecendo uma instituição que se chamava os preparados para a guerra. Seria um soldados. Que soldados, pastor? Nós vamos levantar soldados? Não, irmãos, não, irmãs, mas soldados da oração, né? Soldados da oração, soldados da intercessão. E assim você pode ter o exército organizado em outros ministérios também. Primeiro e fundamentalmente, da oração. Porque sem oração, nós não vamos ter unção nem organização. Então, os levitas tinham essa particularidade que o livro de Números vai mencionar mais adiante. E por isso os levitas não foram recenseados com os exércitos. Trata-se de uma outra instituição. Uma instituição é o exército, ou seja, aqueles que vão para frente de batalha. Outra instituição são os levitas, ou seja, aqueles que cuidam do culto, aqueles que cuidam de tudo que diz respeito ao intra, ou seja, a vida da igreja no seu âmbito mais interno, né? No louvor, sim, na oração, sim, na adoração, sim, né? Na limpeza, sim, ou seja, tudo aquilo que dizia respeito ao ministério levítico. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Esse momento foi joia, esse momento foi bênção, porque eles obedeceram ao Senhor. Apesar de terem vacilado em Cades Barneia, depois eles tiveram um momento de obediência. E é raro, viu? No Antigo Testamento, todo o profetismo do Antigo Testamento relata questões de desobediência, de idolatria. Os livros que falam do período exílico também têm por consequência o fato do povo ter se distanciado de Deus. Logo na criação, você já vê o pecado entrando. Depois, com os patriarcas, você percebe o pecado presente também. Então, esse é um raro momento onde o povo andou em obediência. E nós não podemos ter isso, a organização e a unção, a obediência, como um momento raro. Nós temos que viver a obediência em todo o tempo. Obediência a Yahvé. Assim sendo, queridos, os israelitas realizaram o que Yahvé tinha ordenado a Moisés e eles acampavam junto aos seus estandartes. Tá bem? E que nós fiquemos junto às nossas denominações. O ideal é que você nunca deixe a sua denominação. Eu mesmo penso isso, que o ideal, falo da minha própria vida, seria que eu tivesse feito o que o bispo Adolfo Evaristo falou, né? E outros líderes amados, bispos e outros líderes, né? Não, jamais deixar pagar o preço, né? Ficar junto à casa e jamais ter deixado, a menos que você viaje para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, e lá não tenha a sua comunidade. Mas se você, como eu, saiu de uma, que não sejam mais do que duas, né? Ou seja, você tem que definir qual é o seu estandarte, qual é o seu ministério. No meu caso também, eu compartilho com vocês, eu sou apaixonado por missões, por missão. Até dizendo isso. E vejo que no Brasil e no mundo, a Assembleia de Deus, em particular, com todo respeito a outras igrejas irmãs, que Deus abençoe a todas, é uma igreja extremamente missionária, uma igreja de oração e de missão, né? Podemos enriquecê-la muito. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista da formação, podemos enriquecê-la muito nesses aspectos, mas não é uma igreja que você diga que o povo fica parado. Não. Os irmãos não são as lideranças, não. Os irmãos e as irmãs se espalham por toda parte realizando a missão. Não entenda isso como uma propaganda de modo algum, porque, como toda denominação, tem as suas discrepâncias. Tem as suas contradições. Outro dia, alguém ligado à Assembleia de Deus, e eu sonho que uma liderança nacional, ainda da Assembleia, chame a atenção dessas pessoas e não fique tentando esconder o pecado, mas eu ouvi falar, e você também ouviu falar, de pastores ligados à Assembleia de Deus que estavam no esquema, ou estão ainda num esquema de corrupção junto ao Ministério de Educação. Então você percebe discrepância em todo lugar. O que você precisa definir é qual é a sua bandeira, qual é o seu estandarte. O meu, particularmente, é mais devocional, ou seja, mais oração, mais jejum, mais santidade, mais missão. Agora, há outros ministérios tão importantes quanto esse, e estão espalhados por essas tribos, no caso de Israel, e estão espalhados pelas denominações, no caso do nosso viver contemporâneo. Bem, junto aos seus estandartes eles ficavam e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. Concluída a construção do tabernáculo, estando o povo preparado para a marcha, Deus ordenou que se contasse o número total dos filhos de Israel. Opa, agora nós já vamos adentrando nos próximos capítulos do livro de Números. O censo verificou-se no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída do Egito, contados os filhos de Israel, verificou-se que os homens de 20 anos para cima, capazes de ir à batalha, somavam 603.550. Agora, o seu raciocínio é fácil. Não é difícil de você levantar uma grande probabilidade de uma contabilidade daqueles que tinham 20 anos para baixo, também os mais idosos, bem mais idosos, que não podiam mais ir à batalha, e, sobretudo, um número que é até hoje gigantesco, até a biologia nos ajuda com isso, né? O número de mulheres, glória a Deus, pela vida das irmãs, né? Que às vezes resistem mais num primeiro momento após o seu nascimento do que os meninos, as meninas resistem mais, e, em geral, vivem mais tempo do que os homens. Isso é dado estatístico. Portanto, é de se imaginar que o número de mulheres contado desde a meninice, passando nesse critério do 20 anos para cima, e as idosas, nos leve a um número bastante significativo. Bom, se só esse grupo era de 3.550, contados todos os homens, é de se levantar uma possibilidade, a plausibilidade, numa hipótese, de que nós teríamos, no mínimo, o dobro, contados as mulheres. Mas é mais plausível ainda pensar nas crianças, nos idosos e nas mulheres como talvez o triplo ou o quádruplo. Por isso, julga-se que o número dos filhos de Israel durante os primeiros anos de peregrinação era de mais ou menos, ou aproximadamente, 2 a 3 milhões de hebreus e pessoas que foram se ajuntando a eles no deserto. Aí sim, tá bem? Foram se unindo às tribos de Javé, outros povos. Primeiro foram os egípcios. Há egípcios que saíram junto com o povo de Israel, saíram do Egito depois das catástrofes que aconteceram no processo do Êxodo. Muitos egípcios foram juntos e é de se conceber que eles devem ter escolhido ou definido uma das tribos. E depois, certamente, já a pesquisa arqueológica sobre isso, recomendo um livro maravilhoso. Eu não concordo na totalidade, mas quase na totalidade. O livro se chama Tribos de Javé, ou Tribos de Javé, tá bem? Então, recomendo para você. Você vai perceber que os nômades, os empobrecidos, os excluídos, os que não estavam sendo aceitos nas outras sociedades, tenham encontrado em Israel, pela sua particularidade teológica, sociológica, antropológica, é de se imaginar que nós tenhamos aí um número de aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas. Alguns chegam a falar, eu mencionei no capítulo 1, de até 5 milhões, mas eu também já não concordo. Esses mais conservadores e mais à extrema direita, eu acho que é um número excessivo. Mas aqui estamos falando só de hipótese. O que nós temos que fazer é uma equação, né, com muita pesquisa historiográfica, com muita pesquisa arqueológica, com muita verificação da vitalidade dos homens, das mulheres, ou seja, ainda há muita pesquisa para ser feita para a gente chegar o mais próximo possível do número de hebreus. No entanto, de 2 a 3 milhões, não deve estar te afastando muito da verdade. Tá bem? excetuando-se também, olha só, a tribo de Levi, que ainda não tinha sido recenseada, que não fora contada, dada a sua singular missão espiritual. Mas eu creio que até 3 milhões contempla, penso eu, agora não é a Bíblia, penso eu, esse leitor da Bíblia, que 3 milhões, de 2 a 3 milhões, pode contemplar bastante proximamente o número de pessoas que foi formando a comunidade de Israel, que se constitui, na verdade, do ponto de vista étnico, com os 70 que vem com Jacó, e depois com a multiplicação de 400 anos, mas depois com outros agrupamentos que se unem. Aí o livro é muito importante, que eu citei. Então, de 2 a 3 milhões, te coloca você bastante próximo do número, ideal. Finalizando, irmãos, essa nossa devocional, nós devemos destacar de novo que, diante desses números, a organização do povo na marcha pelo deserto é um exemplo para nós. Nós precisamos, cristãos, sermos um povo organizado, que tem uma organização e que tem uma teologia, que tem um pensamento cristão. Nós estamos carecendo, e agora a escolha do livro de Números em oração foi feita pela questão da liderança. Nós estamos carecendo de líderes, e estamos carecendo de líderes fundamentados, bem fundamentados. Eu não tenho receio nenhum de ler livros, com característica teológica da extrema direita à extrema esquerda, desde que você vá tendo um senso crítico para poder, formar o seu pensamento. Não tenha receio. Você tem que ler todos os comentaristas que você puder, você tem que buscar todas as informações, só tome cuidado para não se tornar uma pessoa que, sem o devido embasamento, não está aberta para mudança de posicionamento. Por exemplo, se daqui a 10 anos, num sítio arqueológico, descobrirem que esse número é maior, eu mudo de ideia daqui a 10 anos. Ou menor, eu mudo de ideia. O que nós precisamos é de, nesse caso, pesquisa, uma forte historiografia, uma forte arqueologia e depois uma forte teologia. Tá bem? Porque ela vai levar em conta todos esses elementos. Muito bem. Então eu destaco: devemos manter a organização do povo. Nosso povo precisa ser organizado na marcha pelo deserto dessa vida e reforçar que o Senhor espera de nós. Aí é cristologia. O que o Senhor espera de nós, queridos? O modelo absoluto, pleno e perfeito, definido pela Bíblia Sagrada e depois pelos concílios dos primeiros séculos, é de que Jesus é plenamente homem, foi plenamente Deus e foi plenamente homem. Portanto, a palavra máxima, o maior axioma que nós temos é a vida e o ensinamento de Jesus. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seu retorno. E depois de Jesus, tudo o que se fala sobre ele, tanto no Antigo Testamento, em forma de expectativa messiânica, como você vai encontrar em Isaías, também em Jeremias, também em Ezequiel, também em outros profetas maiores e menores, uma tipologia que vem desde o período patriarcal. Aliás, eu diria que as alianças todas que foram feitas, né? E que nos apontam, nos dirigem para compreender a vida e o ministério de Jesus. São sombra, são uma sombra daquilo, de assim que diz a Bíblia, daquilo que Jesus manifestou na sua vida, ministério, e tudo mais que eu mencionei. Morte, ressurreição, diálogo com os discípulos depois da ressurreição, ascensão e retorno. Isso é a nossa cristologia. Nós temos que esperar e o Senhor reforçando que na marcha dessa vida nós precisamos cada vez nos parecer mais com Jesus e manter a mesma disciplina, a mesma ordem que Jesus nos deixou na marcha da história da nossa vida, da nossa família, da nossa denominação e, quiçá, de todas as denominações cristãs, e um dia, quem sabe, muita gente que ainda não se converteu e que poderá se converter. Você viu um capítulo que você pode falar, pastor, mas por que ler Números capítulo 2, se só vai dizer aqueles que estão à frente da arca, ao norte, a leste, ao oeste, ao sul. Por que falar dos levitas? É porque tudo nisso, tudo isso e tudo nisso, nessas questões, apontam, simbolizam, figuram, demonstram, exemplificam, tipologizam a vida de Jesus Cristo, o Messias que veio. Então nós precisamos conhecer tudo, tá bem? O máximo possível. Pastor, é possível conhecer tudo? Não. Não é possível conhecer tudo, né? O tudo é um ideal a ser perseguido. Para o tudo não pode faltar uma vírgula, não pode faltar nada, e tudo é Deus. E nós só teremos esse conhecimento pleno de Deus, como diz Efésios, e pleno de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só conheceremos como somos conhecidos também, como diz lá em Coríntios, quando estivermos vivendo com Ele no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Tudo. Absolutamente tudo, só com ele e durante todo o infinito, porque ele é supratemporal. Só para aqueles que são um pouquinho mais, que caminharam um pouquinho. Quem não caminhou e não entende, tudo bem, fique com isso, com a organização. Mas para conhecer tudo acerca dele, você vai ter que percorrer o infinito juntamente com ele, porque sendo ele supratemporal, ele certamente, mesmo depois de todas essas coisas, continuará criando. Ele trabalha até hoje, disse Jesus. E ele vai continuar trabalhando. E na medida que ele for continuando o seu trabalho, ele certamente vai continuar nos ensinando acerca do que ele substancialmente é. Então, nós temos uma eternidade de aprendizado. Por isso eu digo: conhecer tudo e buscar o tudo em Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma tarefa para a glória, já com o corpo glorificado, e uma tarefa supratemporal, uma tarefa infinita, onde nós vamos ganhando cada vez mais o conhecimento do Senhor, pela sua graça glorificadora, nós vamos ganhando da sua ciência. Ele é onisciente, ele vai nos fazendo participar da sua ciência, ele vai nos fazer participar da sua sabedoria. Ele vai nos fazer participar do seu poder, já que ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, e onipresente. Então, nós vamos também percorrer lugares que nós nem imaginamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Que Deus abençoe você e que essa devocional simples, singela, de Números 2, possa motivar fundamentalmente a cada um, a cada família, a cada igreja local, a cada denominação, a duas coisas: a organização e a unção. Que cada cristão tenha e ocupe, cada cristão já tem, né? Cada cristão tenha consciência e ocupe o seu lugar na mesa do Senhor, ou seja, na sua presença. Que Deus os abençoe poderosamente. Aleluia, amém. Meus irmãos, o irmão Everson, que é fiel na sua devocional, inclusive com alguns amigos que participam também, nos mandou uma mensagem. Hoje eu encerro antes da bênção com essa palavra, se você não abriu hoje o WhatsApp. Louvado seja Deus! Mais um dia recebemos, um dia de vida, de oportunidades, de desafios, de portas abertas, de decisões. Peça a Deus sabedoria para viver esse dia com discernimento, para entrar pelas portas abertas e não arrombar as portas fechadas. Portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa se abertas ou fechadas por Deus. Suba nos ombros dos gigantes e tenha a visão do farol alto. Contemple tudo aquilo que Deus tem para você. Os gigantes na fé, né? Os heróis da fé. E tenha a visão do farol alto. Contemple tudo aquilo que Deus tem para você. Não se acovarde, não retroceda, não deixe terreno a ser conquistado. Hoje é dia de oportunidades. E aí nos desejou um bom dia, agora eu desejo a você uma boa noite e desejou que Deus nos abençoasse e eu vou desejar a mesma coisa, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a unção e a organização poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.